Lima, o príncipe da sofrência. Quem é vivo sempre aparece. Olha quem tá no meu quarto de novo, com cara de choro, pedindo consolo. Não precisa falar, eu já sei de cor e te conto o que aconteceu. Te deu outro motivo pra você largar, mas nunca aprende, eu sempre carente de sal, você volta pra lá. Eu fui num prazer e acabei me apaixonando. Quem sabe um dia me assume e parar de ficar me usando. Ela, minha cama é sua, sabendo que é sua, não é minha. Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha. Até lá, eu aceito calado já que não tem outra saída. Não segurar esse cargo de amante, o que mais eu seguro na vida. Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha. Até lá, eu contento com o resto que sobra de uma briguinha. Até lá, eu aceito calado já que não tem outra saída. Se eu não segurar esse cargo de amante, o que mais eu seguro na vida. Pra você largar, mas nunca aprende, eu sempre carente, só você volta pra lá. Eu fui num prazer e acabei me apaixonando. Quem sabe um dia me assume e parar de ficar me usando. Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha. Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha. Até lá, eu aceito calado já que não tem outra saída. Se eu não segurar esse carro diamante, o que mais eu seguro na vida? Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha. Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha. Até lá, eu aceito calado já que não tem outra saída. Se eu não segurar esse carro diamante, o que mais eu seguro na vida? Até lá.